que a tendência anda nas frestas do decididamente. É como se perder de Deus. Eu não quero perder, eu não quero te perder. Thank you.